Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, o canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do nosso livro, Não Sou a Mulher Maravilha, Mas Deus Me Fez Maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte e Design. Hoje é nosso último capítulo. Epílogo. Que maravilha! Eu ousarei sonhar novamente. Lutar pelo que é certo, nem sem perguntar ou hesitar. Joy Darion, The Impossible Dream, O Sonho Impossível, Man of the La Mancha, Homem de La Mancha. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 1, 26 a 27. Você sabe quais são as duas coisas que mais gosto em você, mãe? Christian me perguntou um dia. Acho que não, respondi. É a minha comida? Não, mas eu adoro seu pene. São as minhas piadas? Perguntei. Com certeza não, ele disse. Bem, o que é então? Perguntei com os sentimentos levemente magoados pela questão das piadas. Adoro que você me ame e adoro a sua personalidade, ele disse. Que lindo, Christian. Obrigada. O que você gosta da minha personalidade? Adoro que você ame sua vida, mãe, e que eu faça parte dela. Pensei nisso por um tempo. Os comentários do meu filho me tocaram profundamente. Sabia também que eles me tinham sido sempre verdadeiros. Por muitos anos apenas vivia. Foi realmente nos últimos 10 ou 12 anos que passei a adorá-la e me sinto muito grata por estar viva. Como Dorothy e seus amigos, quando viajava para a cidade das Esmeraldas, fui modificada pela jornada. O que uma vez teria me aterrorizado, hoje não tenho mais esse poder. Não é que tenha me tornado uma pessoa mais forte, mas sei para onde estou indo e sei quem está comigo. Sei que em todas as curvas dessa estrada, Cristo estará lá. E é por isso que não tenho medo. Estamos todos em uma jornada nesta vida. Não temos escolha quanto a isso, mas estamos crescendo ou encolhendo por dentro. Estamos ou nos tornando mais plenamente a mulher que Deus sabe que somos. Ou nos tornamos mais plenamente a mulher que Deus sabe que somos. Ou nos tornamos menos reconhecíveis diariamente, como Eva. Um dia receberemos a dádiva de encontrar Jesus face a face e comer livremente da árvore da vida. Mas e agora? A árvore ficará guardada até aquele momento, mas Jesus prometeu água viva para nos sustentar até esse dia. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 a 38. Você tem sede? Está cansado de tentar? Jesus o convida a vir e beber profundamente do coração dele, da paixão dele, da alegria dele, da paz dele. Tive a alegria de assistir a Deus transformar outras mulheres que passaram dos esforços desesperados para ser uma mulher maravilha e alcançaram o descanso e a paz de uma mulher maravilhosa de Deus. Estou pensando em Susan, uma dona de casa desesperada. Todos os anos, quando o nosso grupo de visita a Filadélfia, tem a oportunidade de ver como anda a vida de Susan. Na primeira vez em que nos conhecemos, ela estava na fila do meu livro com lágrimas rolando pelo rosto. Quero muito ser uma boa esposa e mãe. Estou tentando tanto, mas nunca consigo, ela disse. Ouço você contar histórias sobre seu filho e quero ter esse tipo de histórias para contar. Quero ser uma mãe mais consistente, mas fico zangada e perco a paciência quando ele faz bagunça ou quebra alguma coisa. Estou longe de ser uma mãe perfeita, disse eu. Pode perguntar a Barry e Christian. Comenta minha cota de erros também. Você precisa se perdoar e relaxar um pouco. Tenho certeza de que se eu falasse com seu filho, ele teria coisas maravilhosas para dizer sobre você. Tenho um abraço junto com meu e-mail e prometemos manter contato. Mas depois de duas primeiras mensagens, só voltei a ouvir algo sobre ela no ano seguinte. Mais uma vez, revisamos a longa lista de todas as áreas em que ela se considerava um fracasso. Depois do terceiro ano, ouvindo-a a se martirizar, pedi que fizesse algo para mim. Pedi que escrevesse as mensagens que recebeu quando criança, como ela se lembrava de sua infância. Quando li sua lista, ficou claro porque não conseguia ver a bendição que estava sobre ela. Sempre lhe disseram para fazer melhor, ser melhor ou fazer melhor. Fiz uma nova lista e pedi para ela lê-la sempre que as velhas fitas tocassem de novo em sua cabeça. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Jeremias 31:3. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmos 139:17-18. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Salmos 31:7-8. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Susan concordou e disse que toda vez que se sentisse sobrecarregada ou condenada, tentaria se lembrar de ler um desses versículos. Da próxima vez que a vi, fiquei honestamente emocionada com a mudança em seu semblante. Perguntei como havia passado o ano. Ela me respondeu que, primeiro, nada mudou, além da promessa de que leria e releria essa nova lista muitas vezes. Você não prometeu lê-la? Lembrei. Apenas disse que ia tentar. É a mesma coisa, respondeu com um sorrisinho. Ela então me disse que quando as semanas viriam meses, começou a perceber que se sentia um pouco diferente por dentro. Não tão desesperada e intensa, contou que tinha seguido meu conselho. Havia parado de tentar salvar o mundo e começou a deixar Jesus salvá-la. Exatamente a questão. Acho que esta é exatamente a questão. Nós não somos a boa notícia. Jesus é. Nós não podemos nos salvar ou a nossa família. Jesus faz isso. Podemos passar o resto de nossas vidas nos torturando por sermos humanos ou aceitar que Jesus nos ama e nos acolhe em nossa humanidade. Há algo lindo em estar com alguém que entende bem lá no fundo do espírito que ele é amado por Deus. Queremos estar com essas pessoas, mesmo se ainda não formos assim. Pensemos em um homem como Jonathan Edwards, o grande pastor norte-americano, cheio de alegria. Jonathan Edwards é famoso por muitas coisas. Sua série de sermões, Pecadores nas Mãos de um Deus, pregada em 1741, foi o começo de um grande renascimento espiritual nas costas leste dos Estados Unidos. Ele era um homem intenso e estudioso que se matriculou em Yale quando não tinha nem 13 anos de idade. Aos 21, já tinha recebido seu diploma de mestrado. Era conhecido como temperamental e severo, mas então conheceu Sarah Pierrepont, quem, quando a conheceu, ele tinha apenas 13 anos. Esse homem, às vezes taciturno, não conseguia pensar em nada além de Sarah. Ele escreveu na capa de um de seus livros: Sarah vai de um lugar para outro, cantando docemente, cheia de alegria. Adora ficar sozinha, andando nos campos e bosques, e parece ter sempre alguém invisível conversando com ela. Eles se casaram quando ela completou 17 anos. O que tinha ela que acabou capturando seu coração? Acho que foi a liberdade que Sara conhecia em seu relacionamento com Cristo. Ela sabia que Jesus a amava e isso era uma fonte constante de alegria. Não tentava agradar a todo mundo, bastava Jesus. A liberdade e a alegria dela causaram muita controvérsia nas igrejas em que seu marido pregava. Sua liberdade era demais para aqueles que suspeitavam da graça. Mas para Jonathan, ela era cativante. Em tempos puritanos, acreditava-se que um bebê nascia no mesmo dia da semana em que era concebido. O fato de que 6 de seus 11 filhos nascerem em um domingo foi chocante para a congregação de Jonathan, pois que casal temente a Deus faria sexo no domingo? Jonathan morreu relativamente jovem devido a uma vacinação de varíola, mas sua última mensagem enviada para Sara dizia: Mande meu amor para minha querida esposa e diga a ela que nossa união em comum, que tanto tempo durou, foi de tal natureza que acredito que é espiritual e, portanto, continuará para sempre. Se olharmos os descendentes de Jonathan e Sara, encontraremos 80 reitores, professores e decanos de universidades, 100 advogados, 66 médicos, 80 líderes políticos, incluindo 3 senadores e 3 governadores, além de incontáveis pastores e missionários. É raro encontrar um casal como Jonathan e Sara. Talvez ao ler as palavras dele sobre ela, você se sinta trapaceada pela vida. É possível que nunca tenha se sentido cativante, mas a verdade absoluta é que Jesus a vê como cativante. Como mulheres, buscamos ser valorizadas e adoradas. Há um lugar dentro de nós que foi feito para isso. Não é uma coisa vaidosa ou tola. É parte de nossa maquiagem dada por Deus. Vimos a história de Eva. Ela é a única mulher que experimentou perfeitamente o que todas queremos. Quando Eva viu o esforço de sua nora e olhou para os olhos de suas preciosas netas, deve ter se sentido uma dor de arrependimento pelo que elas não conheceram ou experimentaram, mesmo lá, no deserto seco de nosso começo empoeirado e destroçado, havia promessa do Salvador vindouro. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Romanos 5,18. Tempo de sonhar novamente. Nesta vida, todas estamos embrulhadas com papéis diferentes. Somos altas ou baixas, gordas ou magras, brancas ou negras. As diferenças continuam, mas o que temos em comum como irmãs em Cristo deveria ofuscar tudo isso. Do jeito que for, Deus a ama intensamente. Jesus é cativado por você. Nunca houve um momento em sua vida em que Deus não a amou. Um momento, nenhum momento. Você não precisa salvar ninguém, apenas deixe que Jesus continue a salvá-la. Deus está no comando, então você não precisa tentar estar. Não há nada que vá acontecer hoje ou amanhã que não tenha passado pelas mãos amorosas do seu Pai no céu. Você não é Mulher Maravilha, mas, garota, você é maravilhosa. Uma oração final. Pai, obrigada porque tu me amas e porque tu me vês. Obrigada porque para ti sempre sou linda e valorizada. Hoje escolho, através da tua graça, começar a realmente viver de novo e ser a mulher que tu me fizeste. Através do poder do teu Espírito Santo e a morte do meu Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Declaro isso porque, graças a ti, sou uma mulher maravilhosa, em nome de Jesus. Amados e amadas, chegamos no final do nosso livro. Este foi o nosso último áudio. Espero que esse livro tenha ajudado vocês, assim como edificou a minha vida. Beijo, beijo. Até o nosso próximo livro. Mandei alguns e-mails para algumas editoras. Até agora quem me respondeu foi a BV Books. Então, provavelmente, eu vou estar lendo o livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Então, até a próxima semana. Voltarei com um novo livro na segunda-feira. Beijo, beijo e até lá!